Now we turn to 2 Timothy chapter 1. Agora vamos a 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timothy chapter 1, and we read verses 3 to 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 5. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Yes, and then 2 Timothy chapter 3. Agora 2 Timóteo capítulo 3. And we read there verses 14 and 15. E versículos 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Yes. And for time being, one more verse in 1 Timothy chapter 6. E ainda versículo de 1 Timóteo capítulo 6. And we read verse 11 and 12. Versículos 11 e 12. 1 Timóteo 6, 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Yes, thank you. We'll read more verses later on, but for time being, just these few. Nós vamos ler mais versículos mais tarde. Por agora, só esses poucos. They tell us a few things about this young man, Timothy. Esses versículos nos dizem algumas coisas a respeito desse jovem Timóteo. And about the family situation. E também acerca de sua situação familiar. Actually, Timothy grew up in a family which was a bit special. De fato, Timóteo cresceu em uma família que era um pouco especial. Now that his mother was Jewish, nós sabemos que a mãe dele era judia, but his father was Greek. Mas o pai dele era um grego. Now, why Eunice married this Greek man, we do not know. Por que a Eunice casou com este homem, nós não sabemos. Maybe she didn't have much to say in relation to this marriage. Na verdade, é a Lloyd, não é a Eunice. Talvez ela não tinha muita coisa a dizer nesse casamento, não sabemos. We do not know much about his father. Não sabemos muita coisa a respeito do pai dele. Whether he was still alive at the time when Paul was visiting or not, we do not know. Se ele estava ainda vivo quando Paulo fez essa visita, sim ou não, não sabemos. Whether he was at all a believer is even doubtful. Se ele até mesmo foi crente, é duvidoso. But in this family, Timothy was born and Timothy grew up. Mas foi nesta família que o Timóteo nasceu e ali que ele cresceu. And it was not an easy situation. E não era uma situação tão fácil. I know many of the children here grow up in a family where both father and mother are believers, and that's a privilege. Eu sei que muitas das crianças aqui estão crescendo em famílias onde pai e mãe são crentes, e isso é privilégio. We should really be thankful for that if that has been our case. E se esse foi o nosso caso, deveríamos de fato ser gratos por isso. I know there are also young people here who do not have that privilege and have also maybe one parent who is a believer. Mas eu sei também que há jovens aqui que não têm esse privilégio e talvez tenham apenas uma parte dos pais que é crente. And for such persons, maybe this young man Timothy has a particular message. E quem sabe para justamente essas pessoas essa mensagem a respeito do jovem Timóteo, tem uma mensagem especial. We do see very well that his mother was a very pious person. Nós vemos muito bem que a mãe dele era uma pessoa bastante piedosa. 2 Timothy 1 speaks about an unfeigned faith which was with his mother Eunice and the grandmother Lois. Que 2 Timóteo 1 fala a respeito de uma fé não fingida que habitava na avó dele, Lloyd, e também na mãe Eunice. However difficult the situation was for this woman, Eunice, she was a woman of unfeigned faith. Seja quão difícil era a situação para essa mulher, a Eunice, ela era uma pessoa com de fé não fingida. Really sincere in her faith. Estava bem sincera quanto à fé dela. And we see that she had this living relationship with the Lord. E nós vemos que ela tinha uma relação viva com o Senhor. And actually already the grandmother had that desire. E na verdade foi até mesmo já a avó que tinha esse mesmo desejo. Yes, and both of them had the desire that also Timothy in his young age would learn about the Lord. E ambas tiveram o desejo de que já o jovem Timóteo, em sua tenra idade, pudesse aprender a respeito do Senhor. And that is what we have been reading in 2 Timothy chapter 3. E é isso que temos lido em 2 Timóteo capítulo 3. That both the mother and grandmother apparently made Timothy familiar with the Word of God. Que aparentemente tanto a mãe como também a avó fizeram com que o Timóteo se familiarizasse com a palavra de Because Deus. We have read in verse 15 of 2 Timothy 3 that Timothy knew from childhood the sacred letters. Porque nós lemos que em 2 Timóteo 3, versículo 15, diz que o Timóteo sabia as Sagradas Escrituras desde a sua meninice. Now the sacred letters here obviously refer to the Old Testament. O termo Sagradas Escrituras aqui obviamente se refere ao Antigo Testamento. It can't refer to the New Testament because it had not been written. Não pode se referir ao Novo Testamento porque ainda não havia sido escrito. At best some parts of it. Talvez apenas no máximo algumas partes verse dele. Verse 15 is essentially referring to the sacred letters of the Old Testament. Mas essencialmente o versículo 15 se refere às Sagradas Escrituras And do Antigo Timothy Testamento. Knew them. E Timóteo sabia-as. Which implies that in that family, although Eunice was standing alone as a believer with her mother, they were reading the scriptures. Isso implica que embora Eunice fosse só com a mãe dela como crente, elas liam as Sagradas Escrituras. And that is also a wonderful example. Isso também é um exemplo maravilhoso. So, Eunice was a sister of unfeigned faith as her mother had been. A Eunice era uma irmã de fé não fingida, assim como a mãe dela já havia sido. But they had the strong desire that Timothy would also learn the scriptures. Mas elas tinham o forte desejo de que até mesmo Timóteo aprendesse as escrituras. And that we want to take also for ourselves, also as we are here as parents with children. Isso tomemos a peito também para nós mesmos, nós que somos pais aqui que têm filhos. That we tell our children, that we read with our children the scriptures, que nós so dizemos aos nossos filhos e lemos com os nossos filhos as escrituras para que se familiarizarem com as escrituras. It's really so important that we read the scriptures. Also as family. É tão importante mesmo de lermos as escrituras em família. Some of you know that I travel regularly to India. Alguns de vocês sabem que eu regularmente viajo lá para a Índia. And I see one of the difficulties is that yes, there's still some illiteracy in the country. E eu vejo que uma das dificuldades lá naquele país é alguma porção de analfabetismo, especialmente a geração de mais idade. But you feel it immediately that familiarity with the word of God is much less than in other countries. Mas se sente de imediato que por causa disso a familiarização com a palavra de Deus é menos do que em outros países. I don't say this to criticize in any way. Eu não digo isso para criticá-los. I just want to point out the privilege really to read the scriptures, you can read. Eu gostaria de apenas apontar ou enfatizar o privilégio que é de lermos as escrituras. And really to do so in our family so that our children get familiar with the many Bible stories. E de fazê-lo também em família para que os filhos, as crianças conheçam as muitas histórias da Bíblia. We should never forget that the word of God itself is really the seed for salvation. Não devemos nunca esquecermos de que a palavra de Deus, ela mesma, é a semente para a salvação. And as we read the scriptures together, certainly it will touch the hearts of all those who hear it. E ao lermos as escrituras juntos, isso com certeza toca o coração de todos aqueles que ouvem. I don't know which verse the Lord might use to touch the heart of our children in order to get converted. I don't know which verse the Lord might use. Sei qual é o versículo que o Senhor vai utilizar para tocar os nossos filhos para que se convertam. Not forget that the word of God is really the seed for regeneration. Mas não devemos nos esquecer que, de fato, a palavra de Deus é a semente para a regeneração. So that is what happened in that family, and apparently the seed of the word of God fell on good ground, and Timothy also got converted. E é isso que aconteceu naquela família, e aparentemente a semente da palavra de Deus caiu em boa terra, em bom solo, e o Timóteo também se converteu. We remember, we cannot convert our children. Lembramos, nós não podemos converter os nossos filhos. I mean, regeneration is God's prerogative. O novo nascimento é uma prerrogativa da parte de Deus. But it's our responsibility. Contudo, contudo, é a nossa responsabilidade como pais de simplesmente lermos as escrituras. So the word of God really fall on good ground and Timothy got converted. We don't know exactly how. Então a palavra de Deus caiu em bom solo e Timóteo se converteu. Não sabemos exatamente como ele se converteu. It might have been in relation to the first visit Paul made. Pode até ser que foi em conexão com a primeira visita que o Paulo fez ali. To Derby, that was the place apparently where Timothy came from. Quando ele foi lá a Derby, que foi provavelmente o lugar de onde veio o Timóteo. Yes, but anyhow, Timothy is brought before us in Acts chapter 16 already as a young believer. Mas seja como for, o Timóteo é nos apresentado lá em Atos 16 já como um jovem crente. And as a brother who had a good testimony, a young brother with a good testimony. E como um jovem irmão que tinha um bom testemunho. That is actually what the brothers there in the local assemblies in Lystra and Iconium stated. Foi exatamente isso que os irmãos dos testemunhos locais da igreja lá na região de Listra e Icônio testemunharam, yeah, ou afirmaram. So, I might have said it wrong before, but it seems rather from reading these verses that Timothy came from Listra. Pode ser que eu me enganei antes. Provavelmente o Timóteo veio de Listra, não de Derbe. Because this place is mentioned in verse 1 and then also afterwards again in verse 3. Verse 2. Yes. É porque essa localidade Listra é mencionada no versículo 1 e depois também no final do versículo 2. Paul visited these places already during his first missionary journey. O Paulo já havia visitado esses lugares já durante a sua primeira viagem missionária. And actually this was not a very easy visit for Paul. E de fato, essa não foi uma visita muito fácil para o Paulo. The previous chapters speak about it. Os capítulos anteriores falam disso. Because if you go to Acts chapter 14, porque se formos a Atos capítulo 14, we actually read from verse 8 about Paul's visit to Lystra. E lendo a partir do versículo 8, lemos a respeito da visita de Paulo a Listra. He was healing there an important man, a paralyzed person. Ele estava curando ali uma pessoa, um homem que estava leso, coxo dos pés. And actually we find that first of all when Paul was healing that man, the reaction was that they wanted to worship him. E a primeira reação após a cura que Paulo efetuou ali foi que as pessoas queriam adorá-lo. But these people were not really touched in their conscience, but it was just emotional. Contudo, essas pessoas não foram de fato tocadas na sua consciência, era apenas uma coisa emocional. Because we read later on in this chapter that they were going so far afterwards to stone Paul. Porque nós lemos mais tarde nesse capítulo, no versículo 19, que eles foram até o ponto de apedrejar a Paulo. Yes, right. Verse 19 speaks about the fact that they stoned Paul. Sim, o versículo 19 fala a respeito desse fato do apedrejamento de Paulo. Paul was really preaching the gospel, but he had also to suffer for it. Vemos, portanto, que o Paulo de fato estava pregando o evangelho, mas ele também tinha que sofrer por causa do mesmo. And it's very nice to see that this was not something which discouraged Timothy. E é tão bonito de ver que isso não foi algo que desencorajou ao Timóteo. The difficulties Paul encountered did not discourage Timothy to follow the Lord Jesus. As dificuldades que o Paulo encontrou não desencorajaram ao Timóteo de seguir após o Senhor Jesus. He was determined to follow the Lord, even if the price is so high that he might have to endure persecution. Ele estava determinado de seguir após o Senhor Jesus, até mesmo se isso implicasse em perseguição. And in 1 Timothy 6 we have been reading that Timothy confessed the good confession. Em 1 Timóteo capítulo 6 nós vimos e lemos que Timóteo confessava a boa confissão. Now, I do not know and I cannot ascertain that it was here the baptism of Timothy, but it is possible. Eu não sei, não posso afirmar que essa expressão se refere ao batismo de Timóteo, embora seja possível que é. I don't know it for certain, but it's well possible that he definitely confessed the good confession. Não sei isso por certo, mas pode bem ser quando ele confessou aqui essa boa confissão. And what the good confession implies is actually mentioned afterwards in relation to the Lord Jesus himself. E o que implica, né, essa boa confissão é mencionado, de fato, logo em seguida, a respeito da pessoa do próprio Senhor Jesus. Because afterwards, verse 13 refers to the Lord Jesus as he was standing before Pilate confessing the good confession. Porque o versículo 13, 1 Timóteo 6, se refere à pessoa do Senhor Jesus, como ele estava diante de Pilatos, deu o testemunho de dando o testemunho de boa confissão. And it has to do with the fact that the Lord Jesus has authority. Isso tem a ver com o fato de que o Senhor Jesus possui ou tem autoridade. When we read John 18 and we read the conversation the Lord Jesus had with Pilate. Quando lemos João capítulo 18 e a conversa que o Senhor Jesus tinha com Pilato, Pilate asked him the question, "Art thou the king of the Jews?" Então o Pilatos fez uma pergunta a ele: "És tu o rei dos judeus?" And afterwards he asked the question more generally, "Art thou a king?" E mais tarde ele faz a mesma pergunta, mas de uma forma mais geral: "És tu rei?" And the Lord Jesus confirmed it, "Yes, I am." E o Senhor Jesus, ele o confirmou, dizendo, eu sou. He has a position of authority. Ele tem uma posição de autoridade. And when we as believers, when we get baptized, we indeed confess that the Lord Jesus has authority over us. E quando nós, como crentes, somos batizados, de fato, estamos confessando de que o Senhor Jesus tem autoridade sobre we nós. We take the side of a rejected Lord. Nós nos colocamos ao lado de um Senhor rejeitado. But we submit to his authority. Mas nos sujeitamos também à autoridade dele. That is implied definitely in the good confession. Isso com certeza está contido nesta boa confissão. To confess that Jesus Christ is Lord. De confessarmos de que o Senhor Jesus é Senhor. Not just in a general way, but also Lord. Personally, my Lord. Isso não somente de uma maneira geral, mas também pessoalmente, ele é meu Senhor. So Timothy recognized definitely the Lordship of Christ. So definitivamente então Timóteo reconhecia a autoridade, o senhorio de Cristo. And he was a brother there in the local gathering in Lystra and known also in Iconium where the good testimony. E ele era então um irmão conhecido lá em Listra e também em Icônio, que tinha um bom testemunho. And so we see that Paul desired to take him with him, Timothy with him on the second missionary journey. E assim vemos que o Paulo tinha o desejo de levar a ele junto, a Timóteo junto, em sua segunda viagem missionária. And we see that Paul did not ignore simply the opinion of the brothers there in the local gathering, but he asked them what do. Yes, he wanted to get their testimony about Timothy. E nós vemos que o Paulo não simplesmente ignorava a opinião dos irmãos do testemunho local, mas ele os perguntava de fato a respeito de Timóteo. Ele queria o testemunho deles. And we have also read here that he was even circumcising him in order not to have difficulties when Timothy would accompany him on his journeys. E nós lemos até mesmo no versículo 3 que ele o circuncidou para que não tivesse problemas quando Timóteo o acompanhasse na sua viagem. Because oftentimes there were Jewish believers and he didn't want to have difficulties due to that. Porque muitas vezes ele estaria lidando com crentes de origem judaica e ele não queria ter problemas com eles. Yes. So far about the origin. Até aí, então, sobre a origem. General remarks about this young man, Timothy. E também apenas algumas conotações gerais sobre esse jovem Timóteo. I should add still his name means glory of God, or honor of God. Eu deveria ainda agregar que o nome dele significa honra ou glória de Deus, ou a Deus. And that was certainly his desire. E com certeza esse era o desejo and que the ele desire tinha. Of his mother. E também o desejo de sua mãe. Timothy would be a man really living for the honor of God. Que o Timóteo fosse um homem, uma pessoa que vivesse para a glória, para a honra de Deus. Now we see that Timothy had also a gift. Vemos também que o Timóteo tinha um dom. I would like to read now a few verses with you in relation to the gift which Timothy had. Agora eu gostaria de ler alguns versículos com vocês a respeito do dom que Timóteo tinha. Turn again to 1 Timothy chapter 4 this time. E agora vamos essa vez a 1 Timóteo de novo, mas ao capítulo 4. Actually, let's read first a verse in chapter 1 and then in chapter. Não vamos antes ainda ler um versículo no capítulo 1. Yes. Yes, read verse 18. 1 Timothy 1, verse 18. 1 Timóteo 1, versículo 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que, segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Yes, and in chapter 4, we read of verse, in verse 14. E agora no capítulo 4, vamos ler o versículo 14. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Yes. And then we go to 2 Timothy again. E agora vamos de novo a 2 Timóteo. We read again in chapter 1 and now we read verses 6 to 8. E de novo no capítulo 1, agora os versículos 6 a 8. 1 Timóteo 1, 6 a 8. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Yes, and we read in chapter 4. E vamos ler também no capítulo 4, in verse 5. E versículo 5. Mas tu, se sóbrio em tudo sobre as aflições, faze a boa obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Now these are a few verses which speak to us about the gift Timothy had and his ministry. São esses alguns poucos versículos que nos falam a respeito do dom que o Timóteo tinha e a respeito do ministério dele. Chapter 4 of 2 Timothy speaks about the task of an evangelist. O capítulo 4 de 2 Timóteo fala a respeito da tarefa de um evangelista. So, he was definitely involved in gospel outreach. Portanto, ele definitivamente estava envolvido na pregação do evangelho. But also he was someone who was teaching. Mas ele também era alguém que ensinava. And in order to accomplish these tasks, he had a gift. E para cumprir com essas obras, com essas tarefas, ele tinha um dom. And about his gift, we have been reading a few remarks in the verses we had just before us. E a respeito desse dom, temos lido algumas anotações ou alguns pensamentos nos versículos que acabamos de ler. Yes, 2 Timothy 1 tells us that in that special case, actually, he received the gift when Paul imposed his hands upon him. Em 2 de Timóteo, nós vimos que ele, de fato, nesse caso especial, recebeu o dom quando Paulo impôs as mãos sobre ele. Of course, the gift comes from God. There's no doubt. É fato e não há dúvida de que o dom em si mesmo vem de Deus. Scripture tells us it was received, the gift received by Timothy, by the putting of the hands of Paul on Timothy. Mas a Escritura nos relata que, de fato, o Timóteo recebeu, então, o dom pela imposição das mãos de Paulo. Now, this is something special and we cannot simply transpose to the time in which we are living. Agora, isso é algo especial e não podemos simplesmente transpor esse pensamento à época em que nós estamos vivendo. In 1 Timothy 4, the expression is a bit different. Em 1 de Timóteo 4, a expressão é levemente diferente. First of all, we have been reading there that the gift has been given to him through prophecy. Antes de mais nada, temos lido ali que o dom lhe foi dado por meio de profecia. And then it says, with imposition of the hands of the elderhood. E então, em contraste com 2 Timóteo, diz com a imposição das mãos do presbitério. Lá dizia pela imposição. This is not the same as what we have in 2 Timothy 1. Isso não é exatamente a mesma coisa que aquilo que tivemos em 2 Timóteo 1. The statement in 1 Timothy 4 is simply that the brothers, the elderhood mentioned, imposed their hands on Timothy and indicated through that their identification with Timothy in his ministry. A afirmação lá no capítulo 4 de 1 Timóteo é simplesmente que os presbíteros, os anciãos, impuseram as mãos nele, com isso se identificando com Timóteo e o seu ministério. In other words, nothing was conferred upon Timothy when the elderhood imposed their hands. It's just to indicate, Timothy, we are with you in your ministry. We stand behind you. Portanto, não foi conferido absolutamente nada a Timóteo pelo fato de que os presbíteros impuseram a mão. Eles expressaram com isso simplesmente, nós estamos com você, nós estamos por detrás de você, te apoiando. And that is something important also today for everyone who desires to serve the Lord. E isso é algo importante para qualquer um hoje também que gostaria de servir ao Senhor. Yes, the Lord is calling his servants, no doubt. Sim, sem dúvida, o Senhor, ele chama os seus servos. But it is important for the servant to know that he's not just standing alone, but the brothers and sisters, and here in that case the elderhood is mentioned, of the local assembly are behind him. Mas é importante, bonito, para o servo em si saber de que os irmãos, as irmãs do testemunho local, e aqui em especial mencionado o presbitério, os presbíteros, estão por detrás, estão apoiando. For me personally, it's a great encouragement when I'm traveling to know that the brothers and sisters in the local gathering are praying for me. Para mim, pessoalmente, é um grande privilégio, uma grande alegria saber que os irmãos e as irmãs no testemunho local estão orando por mim. I don't know how you can really carry out the ministry for the Lord if you are not sure that others are behind you in prayer. Eu não sei nem como se pudesse executar o ministério de fato para o Senhor se você não sabe que há outras pessoas que estão em oração por detrás de você. So Timothy had really the right hand of fellowship of the brothers in the gathering from where he came. Portanto, Timóteo, ele tinha a destra de comunhão da parte dos irmãos do testemunho local de onde que ele veio. As we have seen earlier, a good testimony. Assim como já vimos antes, ele tinha um bom testemunho. But furthermore, they also imposed their hands in order to indicate identification with him in his ministry. E ainda mais, eles impuseram as mãos sobre ele e mostrando com isso que eles estavam se identificando com ele e com o seu ministério. And Timothy needed that, definitely. E o Timóteo, ele definitivamente precisava disso. Because Timothy, as we read the verses about him in scripture, he was a little timid. Porque o Timóteo e os versículos que lemos a respeito dele nas escrituras indicam isso, era um pouco tímido. He was a tender-hearted person. Ele era uma pessoa com um coração tenro. And the situation was not an easy one. E a situação para ele não era nada fácil. And Timothy was in danger to get discouraged. E o Timóteo estava incorrendo no perigo de ser desencorajado. And it seems even that difficult circumstances influenced his health. E parece até mesmo que as circunstâncias difíceis estavam influenciando até mesmo a saúde dele. Yes, in 1 Timothy 5, verse 23, we read that Paul recommended to him not only to drink water, but to use a bit of wine because of his stomach ill. Vemos no, em 1 Timóteo 5, versículo 23, que o Paulo lhe recomenda de não beber mais só água, mas que usasse um pouco de vinho por causa do seu estômago. Yes, so it clearly shows us he was a little timid, he was tender-hearted and sometimes discouraged as the situation was not an easy one in which he had to minister for the Lord. Portanto, vemos que o Timóteo, ele era um pouco tímido, tinha um coração tenro e também ele estava às vezes desencorajado e a tarefa que ele tinha a executar para o Senhor não era fácil. We understand well this recommendation to drink a bit of wine is not in any way to be abused, but it was really in that case to be used like a sort of medicine for him. Entendemos bem que essa recomendação de usar um pouco de vinho não é uma recomendação para fazer abuso do vinho, para abusar do vinho, mas sim que fosse usado como um medicamento. Yeah, that is definitely here the meaning. Isso é certamente aqui o significado. When we come back to 2 Timothy, voltando à segunda de Timóteo, I want to come back to this expression that Paul says, For which in verse 6, for which cause I put thee in mind to rekindle the gift of God which is in thee. Vamos voltar agora a capítulo 1, versículo 6, onde o Paulo diz, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Now, you see, this word rekindle is like a little flame which is still burning, but the light is very very weak. Essa palavra aqui em português traduzido como despertar no original quer dizer é uma expressão que se refere ao fogo. Tem uma chama bem pequenininha, ainda bem fraquinha e ela tem que ser reavivada. So he needed, que diz ali? Reavivar. Yeah, he needed to be encouraged. Portanto, ele precisava de ser encorajado. Yeah, and don't forget, I mean, the situation was difficult. If you read just one verse more in 2 Timothy 1. E recordamos, a situação era difícil. Se lemos mais um versículo em 2 Timóteo 1. Paul says in verse 15, thou knowest this, that all who are in Asia, of whom is Phygelus and Homogenes, have turned away from me. Onde o Paulo diz no versículo 15, bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. Yes, so, just this, all who are in Asia have turned away from me. Essa expressão, todos que estão na Ásia se apartaram de mim. Imagine this, Paul was laboring so much in Asia. Imaginem isso, o Paulo estava trabalhando, operando tanto lá na Ásia. There were these assemblies like Ephesus, like Colossae and other places. Havia todas aquelas assembleias como Éfeso, como Colossos e outras mais. If you read these epistles, Paul addressed to them, strong assemblies, strong believers. E se você lê aquelas epístolas que Paulo escreveu a eles, parece que eram crentes fortes. And now Paul is telling, well, they turned away from me. E agora o Paulo diz, eles se apartaram de mim. They were, of course, they were believers, no doubt. Com certeza, sem dúvida, eles continuaram sendo crentes. But they crentes. Were essentially telling to Paul, listen, Paul, you are really exaggerating. Mas de fato eles estavam como que dizendo a Paulo, ó, Paulo, escuta aí, você está exagerando bastante. You go too far. Now you are sitting again in prison. Você vai longe demais e por isso você está sentado na prisão de novo. Essentially indicating it's your fault. Eles estavam meio que indicando a Paulo, ó, é própria culpa tua. And you see, Timothy, he was laboring a lot in Ephesus. E nós vemos que Timóteo também trabalhava muito em Éfeso. So, on one end, the many believers there. Who turned away from Paul. E havia lá então muitos crentes que se apartaram, desviaram de Paulo. And on the other hand, there was Paul rather alone. E por outro lado também estava Paulo que estava sozinho. This caused some tension for Timothy. E isso com certeza causava tensão a Timóteo. He needed encouragement in order to press on. Então ele precisava de encorajamento para ir em frente. And that is why Paul is writing here in verse 7, God has not given us a spirit of cowardice, but of power and of love and of wise discretion. E é por isso que diz no versículo 7 do capítulo 1, porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. It's very nice to read here the spirit covardia. We have received. The Holy Spirit is a spirit of power. É encorajador de vermos que o Espírito Santo é um espírito de poder. So, divine power is available to the believers through the Holy Spirit in order to press on. Portanto, o poder divino está à disposição do crente para que ele possa ir adiante. It's also a spirit of love. Mas também é um espírito de amor. Indeed, brotherly love should really prevail. De fato, o irmão fraternal deve prevalecer. O amor? O que eu falei? Amor fraternal. Yes. And we see Obrigado. That indeed Paul, although he was alone, he had still a heart full of love for the believers. E nós vemos que ainda Paulo estivesse sozinho, ele tinha um amor, um coração cheio de amor para com os crentes. So, Timothy, I repeat, had a gift. Repito então que Timóteo ele tinha um dom. He received it in a special manner. Ele o recebeu em uma maneira especial. And the believers in the local gathering identified with him in the ministry. E os crentes no testemunho local se identificaram com ele em seu ministério. And Paul is encouraging him. E o Paulo o encoraja. Despite so many things which were indeed discouraging, to press on. Ainda que tivesse tantas coisas capazes de desencorajá-lo para que ele fosse adiante. Even more clearly we find that in chapter 4 verse 5. E nós encontramos isso ainda mais claro no capítulo 4 versículo 5. Where Paul said at the end, fill up the full measure of thy ministry. Onde o Paulo diz a Timóteo, cumpre o teu ministério. So, he had a gift. He had a ministry received from the Lord, a task to accomplish. Portanto, ele tinha um dom, ele tinha um ministério, uma tarefa da parte de Deus a cumprir. And Paul tells him, press on, fulfill the full measure of thy ministry. E Paulo lhe diz, vá em frente, cumpre o teu ministério. Of thy ministry. O teu ministério. Yes, that means each one, each believer has a task from the Lord. Isso significa que cada um, cada crente, individualmente, tem uma tarefa da parte do Senhor. We have not all the same task. E não é que todos nós temos a mesma tarefa a cumprir. And the task of Timothy was not the same as the one of Paul. E a tarefa de Timóteo não era a mesma do que a tarefa de Paulo. Paul was an apostle here to complete the New Testament. O Paulo era um apóstolo aqui para completar o Novo Testamento. Paul received divine revelations. Paulo recebia revelações divinas. And he wrote about it in his epistles. E ele escreveu a respeito disso em suas epístolas. Indeed, he completed the word of God in terms of divine revelation we have received. E de fato, quanto às revelações divinas que recebemos, foi Paulo que completou a palavra de Deus. Even if John was still writing much later than Paul, it was still Paul who completed really the word of God in terms of divine revelation, new revelations. Ainda que fosse João que escreveu ainda muito tempo depois de Paulo, foi de fato Paulo que completou as escrituras quanto à revelação divina recebida. So we can say John completed the word of God in time because he was the last writer. Assim podemos dizer que João, como último escritor, completou a palavra de Deus cronologicamente, but no tempo. In terms of contents, it was the apostle Paul. Mas quanto ao conteúdo, era Paulo que o completou. Yes, that was his ministry, Paul's ministry. Timothy's was another one. Foi esse é o ministério de Paulo. E o ministério de Timóteo era diferente. And we see that he labored together with Paul. E nós vemos que ele colaborou com Paulo, ele trabalhou junto. And that is something we want to consider now briefly, that Paul indeed could use him as someone who was serving the Lord and who could really fulfill important tasks in visiting also assemblies. E é isso que queremos considerar agora ainda um pouco, de que Paulo podia usá-lo, que ele podia utilizá-lo também no serviço de visitar assembleias. Yes, and we go now and look briefly at the visits which Timothy made. E vamos agora considerar brevemente as visitas que o Timóteo fazia. And first of all, we read in 1 Thessalonians. E antes de mais nada, vamos ler em 1 aos Tessalonicenses. And we read in chapter 3. E aí no capítulo 3. Well, we could read already verse 1 of chapter 1. Já podemos primeiro ler o versículo 1 do capítulo 1. 1 Tessalonicenses 1, versículo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus yes, Cristo. And now chapter 3. E agora capítulo 3. Yes, we read verses 1 and down to verse 3. Os versículos 1 a 3. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Now, this is quite remarkable. This visit Timothy made to the believers in Thessalonica. E é bastante notável essa visita que o Timóteo fez aos crentes lá em Tessalônica. Because this took place during the second missionary journey of Paul. Porque isso aconteceu durante a segunda viagem missionária de Paulo. You see, during that second journey, Paul had just taken Timothy with him to join. On the journey. E nós vemos que foi justamente nessa segunda viagem missionária que o apóstolo Paulo havia acabado de levar o Timóteo consigo. So they revisited the places where Paul had been before. Então eles visitaram novamente os lugares onde Paulo já havia feito visitas anteriormente. That might have taken a month or so, we don't know. Não sabemos quanto tempo isso levou, talvez um mês. They carried on then. Então eles foram adiante. And the Lord showed to Paul he should now travel to Europe. E o Deus mostrou a Paulo que Paulo agora devesse viajar à Europa. So from Troas he took the boat and reached Philippi. Então ele tomou o barco lá em Troade, o navio, e foi até Filipos. It's all in Acts 16. Isso temos tudo em Atos 16. After a short time visiting there, they came to Thessalonica. E depois de breve tempo ali, eles chegaram até Tessalônica. I don't know, maybe 2 months went by meanwhile. Eu não sei, talvez se passaram os 2 meses enquanto isso. We know that Paul stayed only 3 weeks in Thessalonica. Sabemos que o Paulo ficou apenas 3 semanas em Tessalônica. During that time, the assembly has been formed there. Durante esse tempo, a assembleia ali, o testemunho ali foi formado. And then persecution came então up. Havia logo perseguição. Paul had to move further to Berea. O Paulo havia de ir adiante a Berea. And from there he traveled down to Athens. E de lá ele viajou então até a Atenas. And Paul was concerned about the believers in Thessalonica. E o Paulo ele estava preocupado com os crentes lá em Tessalônica. Because he knew that he had to leave due to persecution. E ele sabia que ele tinha que deixá-los devido à perseguição. After a few weeks, these young believers were left alone. Depois de somente algumas semanas, esses jovens crentes estavam deixados sós. Of course, not really alone. The Lord was with them. That is clear. Claro, e de fato, eles não estavam totalmente sós, porque o Senhor estava com eles. As isso he é claro. Promised, I am with you all the days until the completion. Assim of the como age. Ele prometeu, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. But otherwise, they were alone. Mas em outros aspectos estavam sós. And then Paul said to Timothy, Timothy, please. Go back to Thessalonica. Encourage the believers. Então Paulo disse a Timóteo, ó, Timóteo, por favor, vai lá a Tessalônica, encorajar aos crentes ali. Because they were going through much affliction, as we have been reading. Porque eles estavam passando por muitas tribulações, aflições, como temos lido. So that was the first task Timothy received. Encourage the believers there. Então foi essa a primeira tarefa que o Timóteo recebeu. Encoraje os crentes. It's very nice to see. He was definitely a young brother still. E é muito bonito de ver isso, porque definitivamente ele ainda era um jovem irmão. Traveling with Paul at best a few months. Havia viajado juntamente com Paulo talvez somente alguns meses. But now Paul is sending him to Thessalonica to encourage the believers. Mas então Paulo envia a Tessalônica para encorajar os crentes. That's ali. The first visit we read Timothy made alone. Isso é a primeira visita que Timóteo fez sozinho, do visita a respeito da qual lemos. And that was one way how Paul was actually laboring, that he was sending again some of his co-workers in order to help in the work. Isso foi, de fato, a maneira de como Paulo trabalhava, enviando alguns de seus colaboradores para ajudar na obra do Senhor. Eu gostaria de acrescentar ainda uma palavrinha a respeito do versículo 2. Paul is calling Timothy, first of all, our brother. Porque antes de mais nada, o Paulo chama o Timóteo ali de nosso irmão. But then he says he is fellow workman under God. Então ele diz que ele é um ministro de Deus ou um colaborador de Deus. Take note of this. Paul is not saying that Timothy is fellow workman under Paul. E notemos bem, o Paulo ele não diz você Timóteo é um colaborador debaixo de mim, Paulo. Even if Paul was sending Timothy to Thessalonica, it was still God who was the one whom Timothy was serving. Ainda que fosse Paulo que enviou a Timóteo lá a Tessalônica, ainda era Deus a quem Timóteo estava servindo. It's very nice to see the relation they had to each other. É muito bonito ver essa relação que eles tinham um para com o outro. So he was laboring with Paul, that's true, but still he was serving the Lord. He was serving God. He was fellow workman under God. Portanto, ele estava cooperando com Paulo, isso é verdade, mas ele estava trabalhando debaixo do comando de Deus. Ele era colaborador de Deus. So we see that also Paul was very sensitive to this. He didn't place himself above Timothy. Assim vemos que o Paulo era muito sensível quanto a esse ponto. Ele não colocou a si mesmo acima do Timóteo. But Paul saw, both myself and also Timothy, we are working under God, under his authority. Mas ele via que eu mesmo, Paulo, e também Timóteo, nós estamos os dois trabalhando debaixo da autoridade de Deus. Now let's look at the second visit Timothy made. Agora vamos ver a segunda visita que o Timóteo fez. And we turn to 1 Corinthians chapter 4. Isso em 1 Coríntios capítulo 4. And I suggest we read verse 16 and verse 17. E sugiro que leiamos os versículos 16 e 17. 1 Coríntios 4, 16 e 17. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda a parte ensino em cada igreja. Yes. I read also verse 16 for a certain reason. Eu deixei ler também o versículo 16 por uma certa razão. Because Paul is exhorting the believers in general to be his imitators. Porque o Paulo, ele está admoestando, exortando os crentes de uma forma geral a serem imitadores dele. Now of course, saying this being his imitators, he didn't want that the believers imitate his manners. Quando ele diz meus imitadores, com certeza ele não queria dizer com isso que os crentes devessem agora imitar a maneira de se comportar de Paulo. But Paul was following Christ. A sua própria maneira, né? Porque Paulo, ele estava seguindo a Cristo. In chapter 11 verse 1 he says, again be my imitators even as I also am of Christ. Porque no capítulo 11, no versículo 1, ele diz, de novo, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. So, being imitator of Paul meant being imitator of Christ. Portanto, ser um imitador de Paulo significava ser um imitador de Cristo. Following the example the Lord Jesus has left us. Seguindo com isso o exemplo que o Senhor Jesus deixou para nós. And following the example really of the Lord Jesus, that was first of all Paul's desire. E seguindo ao exemplo do Senhor Jesus, era antes de mais nada o desejo do próprio Paulo. And then Paul could say, I follow Christ, and I want that you believers also follow Christ, and I help you in this, being myself. Então Paulo, ele podia dizer, eu estou seguindo após Cristo. Eu quero que vocês, crentes, também sigam após Cristo. E eu, Paulo, gostaria de ajudá-los nisso. Yes. What I want to say is, younger believers need the example also of older ones. O que eu quero dizer com tudo isso é que jovens crentes precisam o exemplo de crentes mais velhos. Older ones have the responsibility to somehow illustrate how the Christian faith is put into practice in a certain environment in which we are living. Portanto, os crentes mais velhos têm a tarefa, também a responsabilidade de evidenciar como a fé cristã é colocada, posta em prática dentro de um certo ambiente, em certas circunstâncias. The Christian faith is not just a theory of theology. Porque a fé cristã não é simplesmente uma teoria teológica. But the Christian faith affects our lives and has to be lived out. Mas a fé cristã, ela afeta as nossas vidas e tem que ser posto em prática. And so, young believers, our children, in general, young believers need to see with the older ones how we are putting it into practice. Portanto, os jovens, as crianças, os nossos filhos, mas também de forma geral os jovens, eles têm que ver em nós mais velhos de como colocar isso em prática. And that is what Paul is telling. Now be my imitators. Look how I do it, how I live out the Christian life. E é isso que o Paulo está dizendo quando ele diz aqui, sede meus imitadores. Veja como eu estou colocando em prática, como eu estou vivendo a vida cristã. And Paul could honestly say, I am nothing more than simply an imitator of Christ. E o Paulo não podia dizer outra coisa a não ser simplesmente um imitador de Cristo. But now Timothy, he was someone who in the good way imitated Paul. Mas Timóteo, por sua vez, agora era uma pessoa que de uma num sentido bom, imitava a Paulo. And that is so nice that Paul is saying in verse 17 that Timothy is my beloved and faithful child in the Lord. E é tão bonito vermos então que o Paulo diz no versículo 17 que Timóteo era o seu filho amado e fiel no Senhor. When Paul is saying this, he indicates, listen, Timothy, he resembles me as children resemble their parents. Quando o Paulo diz isso aqui, ele está dizendo, Timóteo, ele me espelha, ele parece comigo assim como filhos parecem com os pais. Often you see a child and you can say, well, this or that person is his father or her mother. Muitas vezes quando você vê uma criança, você pode dizer a partir da criança, o pai ou a mãe tem que ser aquela pessoa. Yes, and that could be seen with Timothy. Isso podia ser visto no Timóteo. I remember very well 20 years ago I was visiting with my wife the United States. Eu me recordo muito bem que há 20 anos atrás eu visitei juntamente com a minha esposa aos Estados Unidos. Our oldest son David was just 2 years old at that time. E o nosso filho mais velho, Davi, ele tinha apenas 2 anos naquele momento. And we were driving in the metro. E nós estávamos andando de metrô lá em Nova York. And a black man looking at me and saying, "You are the father of that boy." E aí tinha um negro que olhou para mim e disse, "É você que é o pai daquele menino lá." Yes, so that is indeed children resemble their parents. E é de fato assim, as crianças eles espelham, eles mostram, parecem com os pais. But this was the case really in a positive way with Timothy. E isso foi de fato o caso aqui com Timóteo de uma maneira positiva. And so he could say, well, he is my child, my beloved and faithful child. Enquanto ele podia dizer que então esse Timóteo era o seu filho amado e fiel. And he shall put you in mind of my ways as they are in Christ. Ele os lembraria dos meus caminhos em Cristo. Yes. Now, this happened already quite some time later. Isso, essa ocasião aqui, já é um bom tempo depois da primeira. When Paul was writing 1 Corinthians, that was on his third missionary journey. Paulo escreveu a primeira epístola aos Coríntios durante a sua terceira viagem missionária. And a couple of years had gone by. E vários anos haviam se passado. Timothy was traveling with Paul, so he learned much more about him than when Paul sent him to Thessalonica. Durante anos durante os quais o Timóteo havia vivido juntamente com Paulo, acompanhado-o e havia aprendido muito mais do que naquela primeira ocasião. Now, let's read briefly something about a third visit he made. Vamos ainda ler rapidamente algo a respeito de uma terceira and visita que ele fez. Philippians. Isso nós temos na Epístola aos Filipenses. In chapter 2. E no capítulo 2. And we just read a few verses there. Philippians 2, read please from verse 19 to 22. Vamos ler Filipenses capítulo 2, versículos 19 a 22. E espero no Senhor Jesus que em breve vos mandarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Yes. This is really a very touching testimony Paul is giving about Timothy. Isso é de fato testemunho bastante comovedor que Paulo está dando a respeito de Timóteo. Here, Paul was in prison. Paulo aqui estava na prisão. His public ministry had basically come to an end. O seu ministério público havia basicamente chegado ao fim. And he's writing several epistles from this first imprisonment. E dessa primeira prisão de Paulo, ele escreveu várias epístolas. And this one he is writing to the Philippians, and he talks about Timothy. E esta ele escreve então aos Filipenses e nela ele fala a respeito de Timóteo. He has desire to send Timothy to them. Ele tem o desejo de mandar Timóteo até eles. He wanted to get news from them. Porque ele queria ter notícias deles. And maybe also Timothy was the person Paul used in order to transmit the letter. E talvez foi Timóteo também a pessoa que Paulo usou para transmitir, para levar a carta. That was clearly something important, that the letter would be properly transmitted to the believers in Philippi. Que com certeza era algo importante que essa carta chegasse direito, de uma maneira correta também, às mãos dos irmãos lá em Filipos. And Paul is underlining in these verses that really Timothy was of one mind with them. E o Paulo, ele sublinha nesses versículos que Timóteo de fato estava de um ânimo, de uma só mente com Paulo. Already here he has to say, all seek their own things, but not the things of Jesus Christ. E assim ele teve que dizer aqui que todos procuram o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. But Timothy was like-minded with Paul. Mas Timóteo, ele tinha a mesma mente como Paulo, pensava igual. He was really seeking the things of the Lord. Ele buscava, de fato, as coisas do Senhor. It's really a very beautiful testimony Paul is giving here. É um maravilhoso, bonito testemunho que Paulo yes, está dando aqui. Timothy was a faithful laborer, a faithful servant. Sim, o Timóteo, ele era um fiel servidor. I just mentioned this also for the young people and for your personal study. It's nice to look into Philippians chapter 2 as a chapter placing before our hearts servants of God. Eu gostaria de mencionar isso especialmente para os mais jovens também, que vocês meditem e olhem um pouco o capítulo 2 de Filipenses, como esse capítulo nos apresenta diante de nós servos de Deus. Because first of all, we read about the Lord Jesus himself who took the form of a bondman. Antes de tudo, nós lemos aqui a respeito do próprio Senhor Jesus, que tomou a forma de servo. The perfect servant. O servo perfeito. And then we read about Paul. E então, nós lemos em seguida a respeito de Paulo. And then thirdly about Timothy. E em terceiro lugar, a respeito de Timóteo. And finally we read about Epaphroditus. E então ainda nós lemos a respeito de Epafrodito. So they are mentioned here as examples for really true service for the glory of God. São mencionados ali esses quatro como exemplos de serviço verdadeiro para o Senhor. I repeat, the Lord Jesus, the perfect servant. Repito, o Senhor Jesus, o servo perfeito. But then there are these men, Paul, Timothy, Epaphroditus. Então há estes homens, Paulo, Timóteo e Epafrodito. And they were really laboring in faithfulness. E eles estavam de fato trabalhando em fidelidade. Even later on, and now we turn to the last visit I want to mention Timothy made. E ainda mais tarde, agora chegamos à última visita que o Timóteo fez. And that we have in 2 Timothy. E essa nós temos em 2ª, no, in 1 Timothy, na primeira Timóteo. In 1 Timothy 1, verse 3. E no capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. We read here simply that Timothy was also laboring in Ephesus. Nós lemos aqui simplesmente de que Timóteo também estava trabalhando em Éfeso. Now just briefly to orient ourselves chronologically. After Paul was in prison for a couple of years and where he wrote the letter to the Philippians. Para nos posicionarmos agora cronologicamente, alguns anos depois que o Paulo estava na prisão e escreveu a carta aos Filipenses. It seems he got again free for a short time and visiting. Parece que por um pouco de tempo ele foi libertado outra vez e podia fazer visitas. And during that time he wrote 1 Timothy. E durante aquele espaço de tempo ele escreveu as epístolas, a primeira epístola a Timóteo e a epístola a Tito. Yes, and we read here that Paul said, Timothy, now please continue to labor in Ephesus. E nós vemos aqui que o Timóteo diz, que o Paulo diz a Timóteo, ó, Timóteo, agora por favor continue trabalhando lá em Éfeso. And that was really a very special assembly in the early days of Christianity. E era de fato uma assembleia bastante especial nos primeiros dias do cristianismo. Who received not only the epistle to the Ephesians, eles não receberam apenas a epístola aos Efésios, but also Timothy was laboring there when he received 1 Timothy. Mas também Timóteo estava trabalhando ali quando ele recebeu a primeira epístola a Timóteo. Again, in 2 Timothy, Ephesus is mentioned. Na segunda a Timóteo, outra vez Éfeso é mencionado. In relation to another faithful man, Onesiphorus, who was laboring there. Em relação a um outro homem fiel, o Onesíforo, que estava trabalhando ali. In 2 Timothy 1. E isso nós temos em 2 Timóteo 1, versículos 16 e 18, Onesiphorus laboring in Ephesus. Onde nós lemos a respeito do Onesíforo que estava trabalhando em Éfeso. Yes. And later on we know from the book of Revelation that they received also one of the seven letters. E mais tarde sabemos também do livro de Apocalipse que eles receberam uma daquelas sete Again, cartas. Paul could use Timothy to labor there. E outra vez o Paulo ele podia se utilizar do Timóteo para trabalhar ali. Now, in closing, I would like still to come back to 2 Timothy 4. Para finalizar, eu gostaria de voltar a 2 Timóteo 4. The 2 Timothy 4 is the last epistle Paul has written. 2 Timóteo capítulo 4 é na última das epístolas que Paulo escreveu. Yes. So he was again in prison while he was writing 2 Timothy. Enquanto ele escrevia 2 Timóteo, ele estava outra vez na prisão. And let us read still in chapter 4 verses 9-13, please. Leamos ainda então no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículos 9-13. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. E quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Yes. Now, I mentioned already, Paul was very lonely in prison. Eu já mencionei que o Paulo na prisão estava bastante só. We have read Luke was with him, but only Luke. Nós temos lido aqui que o Lucas estava com ele, mas somente And Lucas. Certainly Paul appreciated the presence of Luke. E com certeza o Paulo ele apreciava bastante a presença desse Lucas. He had this desire that also Timothy would come to him. Mas ele tinha o desejo que também o Timóteo estivesse com And ele. And he says, please use diligence to come to me quickly. E ele diz, use de diligência para chegar até mim. And Paul is feeling that he is coming really to an end now. His ministry is really coming to an end. Que o Paulo ele está pressentindo que o seu ministério está de fato chegando ao fim. Not just in terms of his public ministry, but also his written ministry. Não apenas no que diz respeito ao seu ministério em público, mas também no que diz respeito ao ministério escrito. Yes, and he longed for the presence of Timothy. E ele desejava, anelava pela presença de Timóteo. Because Timothy was someone who understood really the apostle Paul, who understood his heart as no one else. Porque Timóteo era verdadeiramente alguém que entendia, que compreendia o coração do apóstolo Paulo como ninguém outro. As we have read in Philippians 2, there was no one like-minded as Timothy. Como temos lido lá em Filipenses capítulo 2, que não havia ninguém de igual maneira de pensar. If I may make this parallel, if you think about the Lord Jesus, se eu posso traçar esse paralelo pensando no Senhor Jesus, he had his disciples. Ele tinha os seus discípulos. But we know how little they understood the Lord Jesus. E sabemos de quão pouco esses discípulos compreendiam o Senhor Jesus. And we know very well that the person who maybe understood best the Lord Jesus was not a brother but a sister. E sabemos muito bem que a pessoa que talvez tenha compreendido melhor o Senhor Jesus não era um irmão, mas sim uma irmã. That was Mary of Bethany. A Maria de Betânia. And the Lord Jesus, how much he appreciated what Mary did to him. E o Senhor Jesus, quanto ele não apreciava aquilo que Maria fazia por ele. When she anointed him. quando ela o ungiu. For the day of his funeral. Com vistas ao dia de seu sepultamento. Yes. Mary understood something what the Lord Jesus had said about his sufferings. Sim, a Maria ela entendia algo a respeito daquilo que o Senhor Jesus havia dito se referindo aos seus sofrimentos. For the Lord Jesus, it was something special to be there in this house in Bethany. E para o Senhor Jesus era algo especial de estar ali naquela casa em Betânia. And if we may make this parallel, as it was precious and special for the Lord Jesus to be in Bethany and enjoy the company of this house which received him. E se traçarmos esse paralelo, então vemos como era precioso para o Senhor Jesus estar naquela casa lá em Betânia, onde ele foi compreendido e recebido. Assim também a presença de Timóteo era preciosa e querida para o apóstolo Paulo. Yes. Now this is really the final message which Paul has. E essa então é de fato a mensagem final que o Paulo tem. And we are a little astonished about things Paul is mentioning to Timothy. E estamos um pouco estupefatos a respeito de coisas que Paulo menciona quando ele escreve a Timóteo. In verse 13 he says, "The cloak which I have left behind in Troas at Capo's house, bring with you when you come." Porque no versículo 13 ele diz, "Traze a capa que deixei em Troade em casa de Carpo." Now, we wonder why this is written in the word of God. E nós nos perguntamos por que que isso está escrito na palavra de Deus. We do understand. Yes, it must have been really cold in this prison there in Rome where Paul was sitting. Entendemos que provavelmente era bastante frio lá na prisão em Roma onde Paulo estava. And he was desiring to have the cloak. E ele queria por isso ter a capa. But there's more to it than simply the fact that Paul might have had cold and wanted to have the cloak. Mas está mais dentro disso do que simplesmente o fato de que Paulo queria a capa por causa do frio. Por que eu digo isso? Because in the word of God we read a couple of times about a mantle. Porque na palavra de Deus nós lemos por diversas vezes a respeito de capas. And I just mentioned this example from the Old Testament we might know. That the great man of God, Elijah, he had a mantle which he was casting upon Elisha. E eu menciono apenas um exemplo do Antigo Testamento que provavelmente conhecemos, que aquele grande homem de Deus, Elias, ele tinha uma capa que ele lançou sobre Eliseu. We read about this, if I remember well, in 1 Kings 19. Se eu me recordo certo, lemos a respeito disso em 1 Reis 19. Elisha, he received the mantle of Elijah. Mas Eliseu, ele recebeu a capa do Elias. And later on, when Elijah went to glory, e mais tarde, quando Elias foi à glória, we know his mantle fall down, and então sabemos que a capa dele caiu para a terra. Elisha was taking the mantle. E Eliseu tomou posse da capa. And later on we read in 2 Kings chapter 2, I think. Let us look it up. E mais tarde nós lemos, acho que é em 2 Reis capítulo 2. 2 Kings chapter 2. It says that first of all in verse 14, he took the mantle of Elijah which had fallen from him. Diz lá em, no versículo 14, e tomou a capa de Elias, que dele caíra. And then it says in verse 15, that the sons of the prophet who see Elisha say, the spirit of Elijah rests on Elisha. Então nós lemos no versículo 15, quando os filhos dos profetas viram que estavam de fronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. This is a wonderful testimony, that the spirit of Elijah was really visible, becoming visible on Elisha. É um testemunho maravilhoso de que o espírito de Elias se fazia visível em Eliseu. But he was really, yes, carrying the mantle now. Mas ele estava de fato agora carregando, levando consigo aquela capa. He would be the one who carries on the ministry. Ele era aquele que levasse o ministério adiante. Yes, and that is really what we find in the word of God, be it in the Old or in the New Testament. E é isso que encontramos de fato na palavra de Deus, seja no Antigo ou no Novo Testamento. So it's really, as we say in English, passing on the baton. É, como dizemos também em português, de passar o bastão adiante. Yes, in a relay race. Por exemplo, numa yes. corrida. Or as we say in French. Corrida de revezamento. Yes. Tá. Ouviram. Yes. Or as we say in French, le témoin. Yes, the witness, actually, we say. Ou como se diz em francês, o testemunho. Yes. But it's really a testemunha. To pass on, to carry on the testimony. Então, isso significa de fato de levar o testemunho adiante. And that is really what Paul is also somehow expressing in 2 Timothy chapter 4. E é isso que Paulo de certa forma expressa também aqui em 2 Timóteo take capítulo 4. The cloak, take the mantle, bring it with you. Traze a capa e traze-a contigo. It's somehow a hidden indication that yes, Timothy had to carry on the testimony. É como uma indicação meio que escondida, oculta, dizendo Timóteo, você tem que levar o testemunho adiante. And that is so important that the testimony is carried on from one generation to another. E é isso tão importante que o testemunho é levado adiante de uma geração passada a outra. And really, as young people are here, we want to encourage each other. E como as jovens aqui queremos encorajar-nos uns aos outros. One day it's up to you, up to us to carry on the testimony. Chegará o dia em que vocês vão ter que levar adiante o testemunho. To take up the mantle left behind of those who carried on the testimony before us. Vocês devem vestir a capa daqueles que carregaram o testemunho antes de yes. vocês, antes de vocês. And so that was really one task also Timothy had. Isso também era uma das tarefas que Timóteo tinha. And we know how important are also books, as they are mentioned here. E sabemos como também são importantes os livros, como são mencionados aqui. In order to carry on the testimony. Para levar o testemunho adiante. Yes, that is why we do literature work even in our days. E é isso porque, por exemplo, também em nossos dias fazemos a obra de literatura. The testimony would be carried on. Para que o testemunho seja levado adiante. Yes, we can use books for that. Podemos utilizarmos-nos de livros para isso. But even more, it's so important really to be a person formed by the word of God. Mas é tanto mais importante ainda de sermos pessoas formadas pela palavra de Deus. And a person formed through spiritual believers who have been before us. Pessoas formadas por meio de ou moldadas a modelo de crentes espirituais que estavam diante de nós. As we have seen with Timothy, yes, his mother, his grandmother. Assim como temos visto a respeito de Timóteo, a sua avó, a sua mãe. Then more particularly also really the example of Paul which Timothy followed. E mais especialmente ainda o exemplo de Paulo ao qual Timóteo seguia. Let us follow the good example others have left. Sigamos o exemplo bom que outros deixaram. And really follow the Lord faithfully. E sigamos fielmente após o Senhor. And may the Lord encourage in particular the young people. E que o Senhor possa encorajar de maneira especial os jovens. The example of Timothy is really a wonderful one. We find in the word of God. O exemplo de Timóteo é um exemplo de fato maravilhoso encontrado na palavra de Deus. Thank you.